Olha aí quem chegou. Aqui está a S10 Burra Prata. É pressão de tirar o fôlego da concorrência. Iniciamos um novo projeto. S10 Burra Prata. Veja e sinta a diferença do som automotivo. S10 Burra Prata. E aí, Fabrício, tudo certo? Então vamos botar pra estremecer no 220. DJ Ian Show, o top do som automotivo. Vamos lá, DJ, sou eu. Quem gosta de dançar, disse MC João, chegou e a festa vai começar. Aqui está a S10 Burra Prata. Play Sound de acessórios e serviços. Iniciamos um novo projeto, S10 Burra Prata. What the f***? S10 Burra Prata. É pressão de tirar o fôlego da concorrência. What the f***? What the up, Show. What the fuck? What the fuck? What the fuck? What the fuck? What the fuck? Aqui está a S10 Burra Prata. El ritmo te lleva a mover la cabeza y empezamos como es. Mi música no discrimina a nadie, así que vamos a romper. Toda mi gente se mueve y el ritmo como lo tiene. Hago música que entretiene. Mi música lo tiene fuerte bailando. ¿Y dónde está mi gente? ¿Me puedo llevar? Na favela onde eu nasci, é, e poder me orgulhar e ter a consciência que o pobre tem seu lugar. S10 Burra Prata, um verdadeiro absurdo de som. Ser feliz. S10 Burra Prata, de Marituba para todo o Pará. DJ Ian Show, o top do som automotivo. Play Sound de acessórios e serviços. S10 Burra Prata, de Marituba para todo o Pará. Vai, DJ, bota pra endoidar, endoidar, endoidar, endoidar, endoidar, endoidar, endoidar, endoidar, endoidar. Vai, DJ, bota pra endoidar, endoidar, endoidar, endoidar, endoidar, endoidar, endoidar, endoidar, endoidar. Júnior Santorini. Baile do Ian Show. Tá na hora da pressão, tá na hora da pressão, tá na hora da pressão, tá na hora da pressão, da pressão, da pressão, da pressão, da pressão, tão, tão, tão, tão, tão, tão, tão. Ian Show tá malucão, Ian Show tá malucão, Ian Show tá malucão, Ian Show tá malucão, malucão, malucão, malucão, malucão. E a galera faz assim, bate na palma da mão, e a galera faz assim, bate na palma da mão, e a galera faz assim, bate na palma da mão. Aqui está a S10 Burra Prata. Aí, DJ, foda.